escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Acham que este é o nosso máximo? Então descansem, porque não! Escolhes tu, ou escolho eu? O programa mais ridículo de uma estação que perde a credibilidade toda quando chegam às 18 horas de sábado. Escolhes tu, escolho eu, o programa que está agora no seu início, com sacrifício, tentem lá ouvir, eu sei que custa, custa engolir, numa estação que é uma categoria, mas quando chego sentem logo uma azia. Vamos provar aí, chega aí esse microfone, não é? Já disse que o projetor, mudei o filtro, há pouca luz aqui na pauta, pouca luz, mudou o filtro vermelho para o amarelo. O assistente, aqui no palco, falta aqui o assistente. E cheguei o tripé mais para cima, agora vamos testar, um, dois, som. Ei, um, dois, agora vou falar para cima, vocês aí em cima ouvem? Alô, ei, um, dois, 75, 912. Bom, estamos prontos para começar. Boa tarde, amigos ouvintes. É chegada a emissão número 30 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje, sábado 23 de abril de 2011, véspera de domingo de Páscoa, e por isso mesmo, abrimos com esta música de um musical de 1973 de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. É o Overture. Otóica. Ó Troika, chamo por ti, vem-me salvar, ó Troika. Chamo por ti, vem-me salvar, ó Troika. Esta música de Overture, que serviu, obviamente, de abertura, entre muitas outras coisas, mas sua original em 1973 para o musical Jesus Christ Superstar. Hoje serve como abertura a um outro programa, aqui na sua estação Rádio Antena Web, como eu já referi, neste sábado 23 de abril de 2011, dia a seguir a Sexta-feira Santa, e por isso mesmo, véspera de domingo de Páscoa. Como estava a dizer, Overture segue como abertura ao programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Aqui ao meu lado tenho um grande amigo meu que vai fazer a sua introdução. Boa tarde, Carlos Bonaparte, bem-vindos ao nosso espaço. Bem-vindos ao nosso espaço, é verdade. Mais um Escolhes Tu, Escolho Eu, domingo, vais para domingo de Páscoa. Como disse o Nuno, muito bem, neste dia 23 de Abril, apenas um reparo, o facto de hoje estamos aí para às 19 horas e não apenas às 18, como é habitual, mas hoje devido a um atraso aqui do, precisamente, Bonaparte, o programa de hoje está a começar às 19 horas. Diz lá a tua justiça. Hoje teremos como banda sonora, se aqui o Ernesto deixar, Jesus Christ Superstar, segue-se já a faixa número 2, Heaven on Their Minds. Aqui cantada por Judas. Ora, faz lá o teu resumo desta semana. O resumo desta semana é... não sei, foi uma semana normal, simples, sem grandes complicações. Começaste doente, fechaste doente? Não, por acaso comecei normal, acabei normal, ou melhor, comecei pouco normal, acabei ainda menos normal, mas isso também já é normal. Recebi tudo! Foi uma semana normalíssima, sem contratempos, sem complicações, Pronto, normal. E está explicado? E está explicado, sim, senhor. Ora bem, os ouvintes podem questionar-se, então, o que é que eles têm preparado para hoje, sábado, véspera, domingo de Páscoa e com Jesus Christ Superstar como fundo, o que é que esta música tem a ver com o resto, estas músicas, este musical tem a ver com o resto do programa? Nada! Ora bom, a primeira música de hoje, vamos novamente fazer um pequeno regresso ao passado, um regresso às nossas infâncias, pelo menos à minha, à tua, não sei. Infância, na reforma, em 70 e poucos. A primeira música de hoje vem de uma consola chamada Sega Saturn, que nunca ouvi falar, não é verdade? Não, jamais. Ora bom, da Sega, essa grande marca de videojogos, jogos de vídeo, lançou em 1993 um jogo arcade, que era o jogo aquelas máquinas que há nos centros comerciais e está aí nos sítios, chamado Daytona USA. Foi até o primeiro título, o primeiro jogo da Sega a ser lançado no Sega Modern 2, que era uma das máquinas do... Uma dessas máquinas. Exato. Pronto, então este Daytona USA, lançado em 1993, depois teve uma versão propositada para a Sega Saturn, chamada Daytona USA Championship Circuit Edition. Sabias? Queres saber? Não. Em que ano é que foi lançado? Também não sabes? Também 96. 96, muito bem. Como é que sabes? Foste ver antes de começar o programa. Não, claro. Fácil. Se aquilo foi lançado em 95, por aí, o jogo teria sido lançado um ano depois. O que é que foi lançado em 95? A Sega Saturn. Ah. Porquê é esta escolha? Primeiro, pela música, tem lá em casa uma senhora, minha mãe, que sempre com qualquer coisa relacionada, se calhar nem tem nada a ver com a música, mas ela lembra-se logo, é Daytona! A música não tem nada a ver, a letra não tem nada a ver com isso no início, mas como ela tem a ideia dos carros e Daytona, a música começa é Daytona! Tum, tum, tum, tum. E além disso, não sei se foi em 95, não pode ter sido. Não sei se foi em 96 ou 97, mas já me digo que foi em 96, mas é um bocado difícil. Se o jogo foi lançado em novembro de 96 e eu já tinha o jogo em casa em 96, por isso é decidi mais em 97. Talvez em 97, no final do quarto ano. E eu recebia uma Sega Saturn nas férias. Ainda me lembro. Estava em casa do meu avô e cheguei ao carro do meu avô e estava lá uma Sega Saturn. Com que jogo? Daytona. Daytona USA era o jogo que vinha com a Sega Saturn na altura e por isso foi o meu primeiro jogo sempre numa consola superior a 16 bits. 16 bits era a Mega Drive. Exatamente. O 8 era a Nintendo e Master System. 32 começou a ser a Sega Saturn e depois apareceu o PlayStation. E já agora 4 era a Spectrum e assim. E o Spectrum também tem o Spectrum. Master System nunca tive. Mas Spectrum, Mega Drive, Master Sega Saturn. Master System era 8. Mas, Master System, Spectrum, Nintendo, Mega Drive e Sega Saturn. Está a ver, até aos 32 eu tenho um exemplar de cada. Pois, também eu. Quer dizer, agora já não, mas já tive. Eu tenho tudo. Sega Saturn, primeiro jogo que veio. Quer dizer, eu também só não tenho da Spectrum, de 4 bits, porque o resto tem todas. Muito bem. E então, o primeiro jogo que eu tive e que recordo sempre como a primeira pérola de Saturno chama-se Daytona USA. Vamos já para a música? Olha para a música! Vamos para a música! Primeira música, introdução... Não, deixa acabar esta. Deixa o homem acabar de gritar. Então, depois ajuda-se a gritar tudo, vamos ouvir então Daytona USA, a música de introdução para o jogo da Sega Saturn. Here we go now! Diz-me Jesus, o que está a acontecer? Diz-me Jesus, o que é que está a acontecer? Siga. Ora bem, pois eu também vou viajar à minha infância. Se bem que a minha infância já não é muito dos 32 bits. Eu tornei um bocadinho anti 32 bits. A minha infância é de 8 bits na Nintendo. Não, é que sabes que o... A minha infância também era feita, também era arrebentar bolinhas na altura. E só recordar a infância implica automaticamente que eu... Pois, pois. E implica também que estás aqui a estragar a música de fundo. Pois. Quando não há música de fundo, fazes isto. Está bem. Diga lá. Diziam então que coisa... Ah, pronto. Diziam então que também vou recuar à minha infância. Neste caso era quando estava quase a ir para a reforma. Bem... Vamos recuar até uma 16-bits da Mega Drive. Foi lançada em 1980 e qualquer coisa, creio 89, se não estou em erro. Qual? Uma Mega Drive? Mega Drive, em 88 ou 89. Ah, mas vê. Eu acho que foi em 89, mas eu também não tenho certeza. Pronto. E escolhi esta música, vou explicar porquê. A música é do primeiro nível do jogo Rocket Knight. Rocket Knight? Sim. Não conheço. Com K. 88. Isso, ok, estava lá perto. Mas tem 3 datas de lançamento. 29 de outubro de 88, 14 de agosto de 89. É na Europa? Não. Espera aí. Ou no Japão? 88, Japão. 89, Estados Unidos. Pão, o que é pão? Pão, não sei. Pão Region, vamos ver o que é a região pão. Mas 88 no Japão, 89 nos Estados Unidos. Dizem em Genesis, não sei porquê. Sabes que foi um Collins era baterista do Genesis? Sim, diz. É Genesis porque era o nome que lhe davam na... A Paul é a maioria da Ásia, África, Austrália, Nova Zelândia e a Europa Oeste. Ah, pronto. Pronto, não, aqui tipo... foi em 90. Pronto. Não, porque sabes que é assim. Ela é conhecida nos Estados Unidos como Genesis. Ela é conhecida lá como Genesis. Aqui, Sega aqui... Genesis na América do Norte. Como é que sabes isso? Sega Genesis. Eu estou informado. Eu já fui muito fã dos videojogos, andei muito pelos videojogos já. A Sega foi incapaz de segurar os direitos de autor por causa do nome Mega Drive nos Estados Unidos e no Canadá. Pois, era um nome muito simples. Foi a sucessora do Master System. Qual foi a primeira? Diz que é a terceira. É a terceira consola da Sega. Qual foi a primeira? Sim, o Master System foi a primeira, a segunda. Pois, também não sei. Isso. Mas fala lá do Rocket Knight. Então. Pronto, Pingo. Rocket Knight. Pronto, então é assim. Este jogo... Eu já nem me recordo muito do jogo. Recordo mais precisamente da música. E do homenzinho que se nós ficássemos muito tempo parados, eles diziam Let's go! E depois aqueles cenários todos pomposos, todos evoluídos na altura. Na altura? Na altura? Então, não digas à altura! Mas eu falo. Olha, eu falo como sei, não estou a pensar como é que. Como é que se diz? É que veio antes? Sucessora é que vem depois? Antecessora. Mas... Ou processora, como queiras, tanto às duas. Chama-se SG-1000. Não é do tempo. 83. SG-1000. Olha que giro. Ah, pois não, mas é. Sega Game 1000. Ah, mas essa é natural que não tenha tido sucesso sequer. Monaco VP. Essa surgiu em. Como é que se diz? Em plena crise dos videojogos. Portanto, é natural que não tivesse muito sucesso. Mas dizia eu que. Pronto, assim, escolhi esta música mesmo por isto. Porque este jogo. Ele tinha aqueles cenários todos evoluídos, pronto. E tinha aquelas músicas. Primeiro tinha um musical espetacular, tinha uma coisa muito bem feita. E depois o próprio jogo, se nós não interagíamos com o jogo, ele no fundo reclamava connosco. Era alguma coisa não mudar no cenário que mudava, era um homenzinho que dizia: vamos embora, let's go! Pronto. achei piada desde sempre ao jogo. Foi um jogo que eu nunca tive, só emprestado, e depois tive graças a uma coisa, às novas tecnologias. E pronto, eu acho que neste caso as novas tecnologias foram uma benesse, uma coisa que caiu do céu quase. Porquê? Porque, bem, esta... Eu consegui os jogos todos da Genesis Mega Drive através de uns coisinhos que se chamam ROM. Esses ROMs, no fundo... São, portanto, a gente com um emulador consegue jogar qualquer jogo daquela console. Não é... São os emuladores, não é? Não, emulador só por si não traz jogo nenhum. O ROM o ROM já traz. O ROM é o jogo. O RAM é um jogo em específico, percebes? E o teu jogo chama-se Rocket Knight Adventures, porque o Rocket Knight foi lançado no ano passado, 2010. Sim, Rocket Knight Adventures. Rocket Knight saiu no ano passado. E as coisas que eu fico a saber contigo. Foi lançado para a Mega Drive Genesis. Exatamente. Em 1993. Então, em 92. 3. Pronto, e então foi por isso que escolheste a música. Pronto, e gostava de partilhar convosco. Mas não faço ideia que música que é. Olha esta música para ti. Fecha os olhos e relaxa, pensa em nada. Fecha os olhos e relaxa, pensa em nada. Fecha os olhos. O Carlos adormeceu, portanto, o Diogo fica aqui a continuar a iniciar. Mas queres ouvir a música então? Não me apetece. Ah, então, mais uma vez, a música vai tocar agora. Rocket Knight Adventures. Nunca ouvi falar disto, nunca tive isto. Nem nunca vi à minha frente. Digo-te uma coisa, é um espetáculo. Então, sabes uma coisa muito gira? Não me sei. Sabes que a Mega Drive chegou a ter jogos para 32 bits? Como pode ser a Mega Drive a 16? Ah, pois é. Sabes que no Porto ainda há duas lojas que têm acessórios e todos jogos e coisas para as coisas antigas. Um aplicativo extra. Nas cassetes que permitia que os jogos tivessem não som, mas imagem de 32 bits. Por exemplo, 8 megabit. Isto diz que o Rocket Knight é de 8 megabit. Poderá haver também. Sabes que eu daqui a um bocadinho vou trazer uma música e já te falo sobre isto. Mas as imagens mais aprofundadamente. Mas digo-te desde já, por exemplo, que estas. Sabes que havia todo o mundo por trás. Agora essa magia perdeu-se. Infelizmente, com a coisa do comercial, enfim, isto perdeu-se. Mas na altura havia. Ora, vou dar um exemplo. Sabes quantos jogos é que se estimam terem sido feitos até agora para a Nintendo? 920 mil. Não, não 60 mil. Foi. Mas oficiais só há 10 mil. É parecido. 10.577, ok. Um bocadinho de género. Mas estimam-se que tenham sido feitos até 60 mil. Mas pronto, quanto à Mega Drive, não havia esse aplicativozinho nas cassetes que permitia que as consolas que não pudéssemos jogar, temos gráficos. Aliás, ainda houve um jogo muito famoso, foi o FIFA 98, que podia ser jogado a 32 bits, e o Virtua Fighter 32 também havia. Foram os jogos mais bem sucedidos nos 38 bits, nos 32 bits da Mega Drive. Muito bem, as coisas, como é que sabes isso tudo? Eu já te disse que houve uma altura que andei e eu tratei, pensei mesmo. Aliás, andei mesmo muito dentro dos videojogos. Até pensaste em criar uma quarta Sega? Não. Sega Urano. Não. Sega Neptuno. Não, mas sabes que eu houve uma altura quando eu descobri estes ROMs, eu estive tão ligado ao mundo dos videojogos. E depois. Não é propriamente uma confidência, porque eu sou uma pessoa tão transparente que confidência tenho muito poucas. Então é assim. Eu andava a trabalhar. Ainda dá tempo para mais uma, então vou para mais uma. Eu andava a trabalhar para o Futebol em Portugal, não é? O projeto que eu criei, com muito orgulho. Andava a estudar na universidade. Agora, meus amigos, andar a estudar no terceiro ano numa faculdade. A tratar de um projeto como era o Futebol em Portugal e comer mais ou menos 3 em 3 dias era muito complicado. Já para não falar no facto de ser ameaçado, enfim, pronto. Bom, na faculdade? Sim. Andar a ser ameaçado e não, tal. Não é isso, cara. Então, aí passar fome. Oh, fogo. Então, deixa-me falar! Fala! Espera, homem. Estamos a falar de quê? 1959? Sim, por aí. Ah, já percebi. Estamos a falar de 2008. Foi isso. Pronto, e eu então, como refúgio, comecei a procurar as coisas da minha infância. E fui encontrar esta. Essa parte da música. He's dangerous. Está muito bem conseguido este musical. E então foste encontrar esta música nas tuas relíquias de infância e para casa adorar. Não, eu a música digitalizei-a. A música, aliás, eu próprio gravei, percebes? O jogo. Porque depois, sabes que. És perigoso. Uma coisa que eu gostava muito nos jogos da Mega Drive era que tinha aquela coisinha que se chama Sound Test, E o Sound Test, podias ouvir os sons todos dos jogos. Pois era. Escolhias lá, é verdade. E eu então gravei as músicas. Aliás, a música que nós estamos aqui a ouvir foi uma gravação minha. E eu passei diretamente do jogo para um MP3. No wait. E pronto, olha, foi isso. E então reencontrei aquele Rocket Knight e foi a partir dos downloads que eu fui fazendo, dos ROMs que eu fui baixando, das experiências que foram dando certo, que eu comecei a interessar-me por estas coisas de videojogos. E como é que isto surgiu e como é que isto não surgiu. E pronto. E olha, e dão-me por aí. E por isso é que eu estou informado de... Por isso é que eu estou informado de... Pronto, destas coisas, destes pormenores todos. Uma das coisas que se repara que nós já não somos canalha é quando passámos o rolo de tempo sem jogar. É? Eu já não me lembro da última vez que joguei. Ah, eu lembro. Eu habitualmente ainda jogo bilhares. Já não me lembro da última vez que joguei. Numa consola, num emulador. Num emulador 8 bits para Nintendo, mas jogo. Na consola em si já não, pronto. Este foi o Sega Rally, o último que joguei no Sega Saturn. E no Sega Saturn eu não consigo encontrar ROMs que funcionem para o Sega Saturn, mas eu adorava ter. Porque eu adorava o Tomb Raider, adorava o Euro 96. Eu tenho o Euro 96, Tomb Raider nunca tive. Adorava o Athletic King. Também tenho. Eu gostava. Sei que é o jogo. Gostava desse jogo. Euro 96 e os jogos por estrela, comentar. Era. Parece que apanhou um tufo de erva. Exatamente. We must crush him completely. Então diz lá embora. Figo. Não é Figo. Isso, diz o nome do jogo. Ah, Rocket Knight. Rocket Knight. Adventure. Rocket Knight Adventure. Já está, já é só isso? É não diz até já, a segunda música 2, minha primeira escolha. Pronto, esta é a minha música 2, que é a música do nível 1 deste jogo. Com 6 dias atrasos, estamos no Domingo Ramos e as pessoas de Jerusalém lá vão vir a cantar Oh, CJC, would you... Fala em dias. Tu vais-me explicar uma coisa. Quinta-feira, que dia é da semana? Quinta-feira, que dia é da semana? Quinta-feira? Não, mas na numeração... É o quarto dia. É o quarto dia, porquê? Porque, é assim, depende da tua perspectiva. Não é perfeito. É assim, brotar que Inicialmente, era o quinto dia da semana. Porque a semana começava ao domingo. Daí que se... Ou seja, no primeiro e último dia da semana não se trabalhava. Pronto. Mas depois começou-se a chamar a isso fim de semana. Porque eram 2 dias seguidos sem trabalho. E foi a partir do facto de se começar a trabalhar apenas no segundo dia da semana que se começou a designar a segunda como... Não foi nenhuma regra, foi uma... coisa que se enforça popularmente. Popularmente, eu continuo a ouvir quarta-feira é o quarto dia da semana e segundo é o segundo dia. Mas ainda, e ainda a semana começa ao domingo. Ainda há pessoas que dizem o facto que... Que pronto. Não, aliás, todos os católicos têm isso, porque quando se fala no oitavo dia é domingo. Quer dizer que o sétimo é o sábado, o sexto é sexta, a quinta é a quinta. Não, o oitavo dia não pode ser. Sim, até havia um programa que se chamava o oitavo dia mesmo. Dava um domingo. Pois, está bem. Mas o oitavo dia é o domingo. Um programa, também há aqui um programa que um dia deste, já posso falar nele, e meti aqui o nome do Caraças. E, no entanto, não quer dizer que isso exista em termos físicos, não é? Mas, enfim, mas no fundo esse oitavo dia, cá está, é o primeiro dia, no fundo, não é? Mas, não, mas é assim, por exemplo, se tu reparares, e tu começou por quê? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, por exemplo, na rádio, ou na televisão, tu vês eles a dizerem, sexta-feira e tal, bom fim de semana, até para a semana. Olha, é segunda-feira, mas há quem entenda, até para a semana. Não é mentira, de facto, nunca voltarão antes de segunda-feira, portanto, aliás, nunca voltarão antes de domingo, já será na semana a seguir. Mas o facto de voltarem na segunda, percebes? Pronto, ou seja, foi uma coisa que se foi impondo naturalmente. Não há ainda hoje nenhuma lei que diga que a semana começa a segunda-feira. Mas se começa o domingo, já não ia. Sim, sim, segundo a religião cristã, sim, começa o domingo. Quarto dia da semana, ser quinta-feira, para mim, não é tão longe. Por isso vamos andar a porrada. Vamos lá. Está bem. Não, agora não, não me apetece. Ainda estou com esta música do Rocket Knight nos óbvios. Ah, fez-me lembrar, já me esqueci de dizer. Lembra-se o Golden Axe? Perfeitamente. Fez-me lembrar um bocado desse jogo. Mas estás a fazer chapada de travado? Aquilo do Rocket Knight? Não é isso, mas do mais conhecido ou do 3? Será o que eu tinha? Eles houve 3. Eu não tinha o 3. Houve o 1, o 2 e o 3. Eu estou a vencer o 1, o meu. É naquela cassete de 6 jogos. Não, não, não. Tinha não, das não, motos. Não. Tinha o Streets of Rage. Tinha. Pois. Tinha o Campeonato do Mundo 90, não era? Era o Itália 90. O Itália 90. Como é que eles faziam. Rock! Ah, bons tempos, a que horas me disseste? Tem Power Run! Ah, mas isto já não é, esta música não é de 73, é exceção. Se quiser, a gente pode jogar um bocadinho. O meu campo de visão é mais pequeno. O teu campo de visão agora é mais pequeno? Pois, eu fui perdendo, mesmo tendo só essa percepção luminosa, fui perdendo de visão ao longo dos anos. Sobretudo em 2007, tive uns problemas oculares graves, que fui perder muita dessa visão. Jesus, I'm on your mas... side. Kiss me, kiss me, kiss me. Ah, mas tinha saudades. E eu vou jogar, a tua vez de ver. Eu vou jogar Itália 90 com o ecrã desligado. Maravilha. Ah, isso é que é muito giro. Nem eu sabia para onde é que andava. Então não tinha um monitor no portátil. Jogar de alguma forma, não é? E tinha uma vantagem, que era o facto de jogar com tudo nas aulas. Não, no meu caso não dava, porque o ecrã refletia. Mas pronto. Como é que tu jogavas? O ecrã refletia, então se o monitor não dava? Não, mas repara, porque o problema não era do. Vou explicar. O problema não era de digamos. Do cabo de transmissão, do problema mesmo do monitor. Ou seja, o ecrã estava, mas era tipo tudo avermelhado, percebes? E chegava uma altura que ele se desligava, mas o ecrã, do meu portátil, mesmo desligado, reflete. Por exemplo, se o ecrã estiver desligado e se tiver sol, tu consegues, ou se com uma lanterna se quiseres, podes olhar para o monitor e ver o que está lá escrito. É verdade. É estranho, mas é verdade. Tudo em ti é estranho, tu és estranho. É um jogo que está dando um visão. Mais alto, mais baixinho, faz favor. Mais alto. Agora vamos responder. Amém. Ah, não é agora, não é já. Então hoje. Não tem músicas bonitas, este? Diz que sim, senão leva. Ah, é ti. Ora bom, a última música da primeira parte, segundo a escolha do Pedro Afonso antes da escolha do João Osório, é... De que ano é este jogo? O que segue, o contra? Se não estou em erro, de 87. Muito bem, esquece já tudo, pá, não me pareceu. Ora bem, estava eu prestes a fazer 62 anos, quando saiu este jogo, e o contra já saiu para arcade, Nintendo. Master System 2, Spectrum, Amstrad, Commodore. Sabes o que é Commodore em italiano? Não é Commodore, é Commodore. Mas o Berlusconi deve saber. Tomates. MS-DOS, PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo DS, Virtual Console, Mobile Phone, PlayStation Network. O Contra é assim tão... O Contra é... 20 de Fevereiro de 87. O Contra acho que é o segundo jogo, é mesmo jogo com versões para o maior número de plataformas. Acho que à frente do Contra está mesmo o Super Mario. São os dois jogos com mais... Mesmo o Sonic, que chegou a ter saídas para arcade também. Nunca teve tanta saída, ou seja, para tantas consolas, como teve quer o Contra, quer o Super Mario. Mas aliás, a Sega era hoje, enfim, eu já nem sei, já não estou muita parte do mundo dos videojogos. Mas a Sega era... Bem, aquilo era quase sucesso atrás de sucesso. Uhum. Mas isto não era da Sega. Ah, eu pus... Não, esquece, o Contra não era. O Contra era da Konami. E o Super Mario também não. Mas eles eram... Então para quem estás a falar da Sega? Não era da Sega. Agora estava... Pois é, Diogo. Não, sabes porquê? Estava a assistir ao Sonic. E por aquilo que disse da Sega. Era da Nintendo, queria dizer. A Nintendo era quase um sucesso atrás do outro. Foi o que eu disse. Olha, não tenho dito os nomes dos criadores, vou começar a dizer. Os designers da versão arcade do Contra. Koshi Hiroshita. E da versão Nintendo. Shigeharu Umezaki. E Shinji Kitamoto. Por que será que os japoneses são quase sempre os criadores dos jogos? Porque são os que têm mais imaginação criativa. E são os que trabalham mais. Também. Em 1987 saiu o Contra. Porquê é que eu vim buscar o Contra? Porque foi este jogo que me deu a ideia para esta emissão de hoje, esta recordação de videojogos. Sim, diga-se que eu enviei esta lista no dia 12 de Abril. Não foi na noite anterior. E pá, tu estás-me a dar uma sede de jogar videojogos, que é uma coisa muito... Eu acho que não vou chegar ao final do programa, desculpa lá, mas eu acho que vais aqui. Queres cedo? Oh senhora, uma garrafa de água, faz favor. Ai, é meio leite, perdi a meio. Diga-se que eu enviei esta lista a 12 de Abril, não foi a 22 nem a 23, na noite anterior, e depois de 23 de Abril. Eu acho que agora quando andará a porrada, sabe? E porquê é que eu me lembrei? Isto 12 de Abril foi uma... E já me enviaste de 7 de Maio. Terça-feira. Foi uma... Hã? E já me enviaste de 7 de Maio. E já tem bem 7 de Maio. Porque no dia 12 de Abril, foi uma terça-feira, eu estava lá no trabalho e então no caminho para o almoço apanhei uma conversa entre duas senhoras que estavam a falar sobre videojogos. E uma viu uma a salientar o Contra. Tal. Foi aí que eu fiquei a descobrir isso, a ouvir a conversa. Depois é que percebi que uma delas, o filho ia fazer anos no domingo, dia 17. E então não sabia que console é que o avô ia dar, não sei o quê, e estavam a falar sobre consoles com uma que é da tua idade, precisamente, no centro do ano. E estava a recordar, e como ela é da minha geração... Experimentem dar uma Nintendo. Porquê? Eu acho que... Ah, bom, o que é isto? Não dá para jogar. A Nintendo não dá para jogar. Não dá para matar ninguém. Estás a falar de Nintendo, que é do 8-bits. Pois. Não, mas por acaso foi uma Nintendo que lhe deram. Só que foi a Wii, a DS, ou sei lá como é que chama. Mais recente. Porque ela estava com preocupação em dar ao filho uma consola que tivesse maior... Que tivesse um número considerável de jogos educativos. Jogos... Como é que se diz? Sim, jogos didáticos. Pedagógicos e didáticos. E então a Nintendo continua a ser... Outra aposta bem conseguida da Nintendo foi essa. Os jogos didáticos? Sim. E então apanhei isso, quando ela falou no Contra, a vontade, a nostalgia que está a dar agora, deu-me na altura. E eu lembrei-me logo do Contra, até fui procurar pois, nas internets, até descobri músicas, versões de guitarras e órgãos e assim, que órgãos 8 bits. Ah, já agora, só uma coisa, que eu ia falar na altura, olha, vou dizer uma coisa. Porquê? Incomoda-te, da parte que eu falei isto, o José Rodrigues Miguéis. Incomoda. Mas está bom. Está-se tão bem, se com música. Ah, meu, está bem, está-se bem. O que é que eu estava a dizer? Ah, sabes que a Nintendo foi. A Nintendo surgiu numa das alturas, talvez na altura mais difícil de criar videojogos. Foi uma aposta, digo-te uma coisa. Porquê é que o início da década de 80 foi difícil para videojogos? Olha, primeiro porque é assim. Agora eu já não sei de onde qual é que era a empresa. Era. Não é a Atari? Ou a Atari? Atari. Foi a Atari. A Atari dominava o mercado de videojogos. Bem, aquilo era um lançamento de aplicativos e de novas consolas que era uma coisa maluca. Chegou-se a uma altura, bem, houve por acaso um aplicativo que foi um fracasso da Atari para 2600 ou para 2500, já não sei, acho que foi para 2600. Para uma dessas. Bom, digo-te uma coisa. Aquilo foi em catadupa. Houve um lançamento fracassado. Foi tudo atrás. Mas qual foi? Já não me recordo. Mas era uma espécie de um guiador. Uma coisa qualquer. Não era um guiador. Mas tinha esse formato. Ou seja, aquilo era uma espécie de joystick. Em que no fundo tu andavas para aquilo de um lado para o outro. Quando quisesses. E as pessoas reagiam. Tinham certos ângulos em que elas não reagiam, mas pronto, não estava assim programado. Mas reagiam, percebes? Digamos, se tivesse uma bússola, tu conseguias apontar não para 4 pontos cardeais, mas sim para 8. Ou para 12, ou o que é que é. Enfim, pronto. Eles. É lá, foi em catadupa. Começou a correr uma mal, correu tudo mal. Pronto. E depois assim, não havia nada, porque havia muitas consolas que vinham também da Atari. Direto ou indiretamente, os arcades também, porque muito do que era arcade ia depois para Atari, ou muito do que era Atari ia depois para arcade. Bem, aquilo foi um caos completo. Quando em 84, 83, creio que foi em 84, nasceu a Nintendo Entertainment System, que é, que é mais NES, que é mais conhecida, mais notada nos Estados Unidos, que é mais como Nintendo. Mas assim, em termos gerais, era mais, ela é conhecida como NES. Quando a NES surgiu, em 84, aliás, eles até queriam passar para uma de 16 bits logo. Só que, bom, na altura aquilo tinha custos astronómicos e bem, não havia possibilidade de investimento, digamos, para algo tão dispendioso, até porque acabei depois por ficar caro também para os consumidores. Seria mais um fracasso, certo. Então optou-se por esta 8-bit. Pronto. Optou-se por esta 8-bit e foi daí que surgiu. Aliás, e foi daí que surgiu este comando com o A e com o B. Portanto, os comandos tinham vários formatos. Uhum. O A e o B, no fundo, foi. Ou seja, a Nintendo foi aquela que começou a uniformizar este padrão. Pronto. Mas já antes houvesse algumas semelhanças, mas não havia nenhuma uniformização. Pronto. Ah, e foi uma vitória muito bem conseguida pela Famicom. A Famicom, que depois não sei se dissociou da Nintendo, se como é que era. Sei que depois aquilo também deu muitas complicações com direitos autorais, porque depois, por exemplo, sabes que depois havia muitas empresas a fazerem jogos. Acontecia como acontecia com a Atari. Havia muitas empresas a fazerem jogos para a Nintendo. Licenciados e não licenciados. É por isso que atualmente, apesar da média de jogos ter sido de 10 mil e 500 e tal, qualquer coisa, estima-se, porque ninguém sabe ao certo, que sejam cerca de 60 mil jogos que até hoje foram feitos para a NES. E digo até hoje porque ainda há jogos a serem feitos para a NES. Por exemplo, estará para muito breve, digo eu, segundo aquilo que já lembrei há alguns dias, porque o NES é a única consola que continua a acompanhar. O lançamento dos Jogos Olímpicos 2012. Londres. Olha, esta semana que eu vou ficar a saber se vou a Londres ou não. É bem. Se fiquei com o bilhete ou não. E vai sair para a Nintendo os Jogos Olímpicos 2012? Deve ser o que fizeram com o Pequim 2008. Foi uma alteraçãozinha ou outra. A Nintendo saiu em 85. 83. Mas, ok, tu fiz. Não, em 8... No Japão, 83. Exato, pronto. Pode Estados Unidos, 85, aqui à Europa. 85, Europa, 86. Foi isso, pronto. Nintendo Entertainment System. Ei, está aqui uma igual à minha. É, capiz. Pronto. E então. Famicom Family. Pronto, e então foi isso. Assim, esses Jogos Olímpicos 2000, ou seja, esses Jogos Olímpicos 2008, eles no fundo o que é que fizeram? Colocaram os cenários antigos, que já haviam colocado para o 96, ou o que é que era. Para o original, para o que eles fizeram. Acrescentaram mais uma outra modalidade. E pronto. Porque as músicas são as mesmas, é tudo o mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Antes do intervalo, o Carlos esqueceu-se que era a escolha minha, que eu pôs para aqui a falar qual é a minha música. É, do Contra. O Contra, que talvez seja a par, pronto, a seguir ao Super Mario, o jogo mais mediático da Nintendo e Troika. Vamos para o intervalo aqui com um homem do do tempo da, da perestroika. Leonid Ilyich Brezhnev. Então este jogo mítico que, passava horas e horas, eu nem me lembro se cheguei ao fim daquilo, deve ter chegado, porque também não era muito difícil na altura. Ao fim do Contra, vamos ouvir a música Jungle Theme, o tema da floresta. Tinha 30 vidas. Hã? Tinha 30 vidas. 30 vidas? Tinha? Tinha. Eu acho que não. Que depende, havia uns que tinha 30 vidas, outros tinha 3. Ah, a minha era mais 3, acho eu. Só se houvesse um código que eu não me lembro. E então, nós, só no Toy Story, depois conto que isto já vem 17 minutos. O Contra vai fechar a primeira parte do Escolha Sua, Escolho Eu. Vamos ouvir então a música do Contra para o jogo da Nintendo. Troika! Sábados na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Ela é a diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam... Estamos procurando uma perua. Que isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista. Todos os sábados, às 21 horas, na Rádio Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Diga lá, senhora, depois de um curto intervalo, lá anunciado que logo à noite temos um festival da canção Antena Web, primeira edição, com um participante, o Diogo e o Filipe. Ora bem, estou de volta. Bem, eu digo-te uma coisa, eu estou cada vez mais cansado, tentado, não sei. Isto hoje está, não sei, só me tenho de chegar agora. É sério. Não é a última hora que eu fico com a transmissão. Está lá, para viagem. Está lá. Eu estou a lembrar de tantos jogos. A sério. Estou-me a lembrar de um... Como é que chamava aquele do pinguim? Que ele andava na neve. Também não sei. Põe. Pois tinha uns buracos para se virar. Ah, que belos tempos. E é isso? Ora, Nini, sabes que música que vais meter? Não sabes. Quando ouvimos o tirinim de fundo, vamos ouvir. Ora bem, a música que eu vou trazer agora é novamente o regresso à Mega Drive Genesis. Pois é. Porquê? Não sei. Ah, pois é um regresso. No meu caso não é propriamente um regresso. No meu caso ainda se mantém. Escolhi a música do Mickey, ou melhor, o jogo do Mickey. A música, o jogo nem se chama Mickey, o jogo chama-se Castle quê? Castlevania? Não. Não sei. Castle of Illusion. Não conheço. São coisas que eu não conheço. Olha, sabes que é uma coisa muito gira? Sabias que havia um jogo chamado Illusion of Gaia? Gaia? Sim. Morreu, coitadinho. É? Morreu, coitadinha. Ah, pois foi. Aliás, agora sabes qual é que foi o último jogo pois não é para Nintendo, para a Mega Drive. Sabes qual é que foi, pelo menos até 2008, o último jogo produzido para a Mega Drive? O Mundial 96. Não, foi a Turma da Mónica em 2004. Sim, senhor. É verdade. Também tem aqui esse jogo. Quem tem 20 mil e não sei quantos? Ah, isso aquilo era só da Nintendo. Ora, vejam lá, como é que chama? Castle quem? Castle of Illusion. Of Illusion. Isso era do coisa? Do... Era da Mega Drive. Não, era do Mickey. Era do Mickey, era. Castle of Illusion. Pelo menos eu cresci sempre a saber que isso era do Mickey. Se calhar não era, sabe? Vamos se ver. Se calhar não é, mas eu também não ideia que é do Mickey. Com a quantidade de mentirosos que anda por aí. Não, foi mais um jogo. Castle of Illusion com Mickey Mouse, é muito bem. Yes. Starring Mickey. O nome do jogo é Castle of Illusion Starring Mickey Mouse. Em que era que foi lançado? Deixa eu ver se sei. Para a Mega Drive. Não, esse eu não sei. Acho que 1990. Ah. E a tirar assim a sorte, 94 para aí. 1990. E em 98 eu passei a Saturn. É que giro. 20 de novembro de 90. Estados Unidos. E Canadá. Japão, 21 de novembro. Europa, 22 de novembro. É sério? Não, mas é, sabes que também guardo muitas recordações desse jogo. E eu ainda até agora estava aqui na dúvida qual é que é a música que eu ia escolher desse jogo. Eu gosto de tantas, eu tenho tantas recordações desse jogo. Então eu vou escolher a música do nível 2. Aliás, do nível 3, peço desculpa. No nível 3, aquilo divide-se em duas partes. Divide-se uma parte normal do jogo e depois divide-se a parte do boss. Que é no fundo em que tens que acertar. Acho que é quando lá a pessoa está lá, o mouse está lá com a boca aberta, tens que acertar. Então aquilo tem uma música muito gira. Na altura eu estava a querer uma coisa assustadora. Na altura? Mas como é que pode ser e tal? Isto é muito assustador. Troika. E há dias ouvi... Há dias ouvi... Troika. E pensei, ouvi por acaso, porque eu tenho as músicas também deste... Tenho o jogo e tenho as músicas. E pensei, vai, isto tudo, todos estão a ter nada, não sei o que, que é que me foi dar na altura para... Na altura? Troika. E eu não consigo te... Até agora, até há poucas semanas, dias. Agora que andas armado em faino... E diz altura? Não. Olha, enfim. Efetivamente, vamos continuar com o Troika. Exatamente. Vamos continuar com... Exato. A música do nível 3, Troika. Fase 2, do Castle of Illusion. Starring Mickey Mouse. Exatamente. Que foi entre a segunda... Foi um dos jogos da segunda onda de jogos da Sega, lançados para a Mega Drive, que ajudaram a consolidar a posição da SEGA no mundo, a reputação, até ao período do lançamento do Sonic. Pois aí nem houve dúvidas, não é? Sonic. Aliás, foi a única altura em que... Acabou de dizer altura. Pronto, calma-se. Foi o único momento... Não, diz a altura, que eu quero ouvir. O único momento em que... Não, pronto, não é momento, disse pronto, só não há, diz a altura. Foi o único momento em que... Não, diz a altura. Não digo. Ai, troika. Em que... Troika, pronto, foi a única troika em que... Em que a SEGA se superiorizou a Nintendo. Porque depois, pronto, também houve ali uma altura em que a SEGA Saturn vendeu mais, mas também foi porque a Nintendo fez pausa. A Nintendo não lançou nenhuma 32 bits, ela lançou uma de 64, foi a Nintendo 64. Aí a Nintendo 64, já nem ouvi falar disso. Mas... Agora em quantos bits é que vamos? Com a lançação? 128 ou passámos isso? Não, agora já vamos nos 512. Ando muito atrasado, como diz. Agora já vamos nos 512. Então, já foi ser a cena da Sony, não é? É. Eles a partir daqui não evoluem mais, o que eles a partir daqui evoluem é mesmo com a. 1994. O que eles aqui evoluem mais é mesmo só com a... Pronto, agora com a evolução 3D e assim. 512. Qual é, por exemplo, diz-me uma consola recente. A Wii. Nesta altura. A Wii é recente. É Nintendo isso? É. Wii! É, ela já é para 2008, mas aqui em Portugal só começou a ter mais acesso recentemente. 2006. Oh, não há mais visto? Deverá haver, sei lá... Da Nintendo olha... não há, por acaso não. 512 coisas. Sei. Storage capacity, 512 megas. Não é isso que eu quero. É isso que eu quero saber, não? Não. Não diz aqui. Diz 512 megas. Não diz as coisas. É isso. Megabits, não é? Pois deve ser. Pois, dois, 512 megabits. É. 512 pois. Megabits. É isso. Pois. É bom. Pois. Mais. Sim, mais recentemente é mesmo as PlayStations. Que é o que anda aí mais na moda. Se bem que digo-te uma coisa. Os da Sony. Isto também acontece. Mas os da Sony sofreram um golpe do caraças esta semana. Pararam a produção da PSP Go. Porquê? Porque foi um fracasso, foi um falhaço de vendas, foi o que eles disseram. A PSP Go, para quem não sabe, era a primeira plataforma 100% digital. Ah, uma pergunta para ti, ó António. Agora vai acabar a música, depois introduzimos a... Como é que chama? Starring Mary Smith Mons. Castle of Illusion. Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Qual foi o jogo com maior sucesso comercial da Sega Saturn? Da Sega Saturn? Ah, pois, esse não sei. Talvez o Tomb Raider. Virtua Fighter 2. Se fosse da Sega em geral, era o Sonic, não havia dúvidas. Se fosse da Mega Drive, também seria o Sonic, mas não há muitas dúvidas sobre isso. É isso que eu vou ver da Mega Drive. Sonic o 2. Sonic the Hedgehog 2. 6 milhões. 6 milhões. Agora o Virtua Fighter nem tem comparação, 1,7 milhões. Ah, ai, no Japão. O Japão, eles são os enganadores. Ah, mas também Virtua Fighter também era... Não, mas eu acho que não. Eu acho que foi o Tomb Raider. Aqui diz Virtua Fighter. Só porque tu dizes que é Tomb Raider, é Tomb Raider? Não. Mas, e da Nintendo? Muito difícil. Bom, não vai responder. Vamos então ouvir a segunda escolha do Diogo, chamada Castle of Illusion, para aí. Starring Mickey Mouse. Mas neste caso vamos ouvir a música da fase 2 do nível 3. Fase 2 do nível 3. Muito bem. Vamos lá, então, troca. Até já. Troca. Depois desta grande música, grande, muito grande. Sim, tu depois a escolher músicas de 48 segundos. Olha que coisa bonita, tu não me podes ver, mas aqui no meio da player tinha acabado o I Don't Know How to Love, a última música antes desta do Castle of Illusion. E a música tem 4 minutos e 37. Não, o Damn for All Time é que tem. E já vai nos 4 minutos e 56. Ah, bom. 5 minutos, por isso é que não estamos a ouvir nada. Pois, se a música não tem, vamos a ouvir. Parece o Santana. O que é que temos que já ouvimos? Já ouvimos. Outra, passa a frente. Esta não. Tu nunca viste o Jesus Christ Superstar, não? O filme? Não. Eu deixo, vamos ter uma ação de cinema aqui, está bem? Só eu tá e tu e eu. O que dizes? Eu acho que não vou perceber nada do filme. Ah, eu vou-te explicar. A não ser que seja falado em português do Brasil. Ah, o original mesmo, está numa cassete do meu avô, pai, há 30 anos, quando eu na RTP, canal 1, na RTP. Não havia RTP 1, na RTP 2, era o canal 1. E o meu avô gravou, olha, hoje tenho essa cassete em minha casa. Hã? Sim, as letras. Quem também gostava muito era deixar o teu primo de óculos. Tocava as suas músicas na guitarra e tal. Um dia chegou à minha beira e sabia tocar mais do que eu. Músicas de Jesus Christ Superstar. Exato. Então, e qual é que é a tua próxima escolha? A terceira? Até parece que não sabes. Já não me recordo. Ah, mas deixa-me recordar, senão vamos ficar aqui no silêncio, só com a música de fundo. A tua? Queres que eu diga qual é que é a tua? A minha escolha, de agora. Está bem, então eu vou dizer. Então diz-me. A tua escolha de agora é... Aquela que vem antes da minha. Não sou eu agora, já escolhi. Tu ias dizer, a tua escolha de agora é aquela que vem antes da minha. Minha tua. Ah, da minha, exatamente, depois da minha. Exatamente. Qual foi o jogo que deu o maior sucesso à Nintendo? Ah, é Super Mario, pois é. Ah, pois é. Estive a investigar durante... Tive muito tempo a investigar, não é? 42 segundos. Durante a música do... Lá do caso do Larry Mouse. Que esta série do Mario foi lançada como Donkey Kong, sabias? Sabia. Em 1981. Portanto, estava lançada a grande série muito popular e aclamada da Nintendo, que tinha a grande mascote Mario, o seu irmão Luigi e o melhor amigo e não sei, mas disse aqui. Yoshi. Ah. Que não faz parte dos jogadores do primeiro jogo, de 83. Pois 84, aliás. O primeiro jogo Super Mario Bros, que é o que vamos ouvir, foi de 1985. 13 de setembro de 1985 foi o dia em que saiu este no Japão e nos Estados Unidos. Ah, cá só acho que em 87. Sabias? Não, mas sabias que sabes que eu sei mostrar muito gira sobre este Mario. Então diz-me. Sabes que eles gostavam? Sabes porque é que o Mario tem o capacetezinho, não é? Tem, é como um canal, ele é canalizador. Pois, sabes porquê? Não me disseste, não. Não, porque eles não tinham pixels para fazer o cabelo. Então foram pôr careca. Fizeram... Ah, então, mas da mesma maneira que fizeram o capacete, faziam o cabelo, o resto do cabelo. Mas ele só estava a ver o cabelo, não mexia. Ah, o Luigi é igual. O outro, o irmão. O verde. Pois, tem os dois capacetes, não é? Sim. Que giro. Precedente do mesmo motivo. Onde é que viste essa? Essa aprendi na universidade. Ah, foi? Foi. As coisas que um senhor aprende na universidade. Acho que é uma das poucas coisas que eu aprendi. Das poucas. Bom, troca. Então, sabes? Em 2007. Se a FMI te ouve. Diga? Se a FMI te ouve. Esta de 2007. Em 2007 saiu este jogo para a Virtual Console, Super Mario Bros. A 5 de janeiro de 2007 na Europa. Estás a ver as coisas que. Estou a ver aqui imagens. O Mario luta contra uma espécie de tartaruga no final do mundo 8. Porque aquilo não era por níveis, era o mundo. World 1, World 2, World 3. Sabes que há uma coisa muito gira? Que eu. Eu guardo a Nintendo uma grande saudade por uma coisa. Sabes que eu uma vez comprei uma cassete. Havia uma Nintendo para ser aquelas de vídeo. Sim. Parecia aquelas de vídeo. Eu comprei uma cassete enorme para aquilo. Pronto. Aquela cassete trazia o jogo dos mundos. E eu até hoje não encontrei jamais esse jogo. Nem em ROMs, nem informações sobre ele. Mas qual? Nada. Este? O jogo dos mundos. Ah, o jogo dos mundos. Eu não sei. É engraçado que sobre a música que vamos ouvir. Está aqui escrito que foi gravada, sabes em que ano? Em 80. Diz assim, na década de 80, mas não sabem quando foi. Ah, foi bem 84. Foi a primeira de 6 músicas compostas por Koji Kondo para a série Legend of Zelda. A Lenda de Zelda. Sabias? Uma das mais famosas e que mais cópias ilegais motivou. Qual? Legend of Zelda? Exatamente. Conheces isto? É assim, em abril de 2010 tinha vendido 59 milhões de compras. Esse é o. De cópias. Esse foi o primeiro jogo a 16 bits para essa Nintendo. Mas isto era um jogo? Não. Era. Mas isto não é. Isto é. Está a falar mais a sério, mas sim, também havia um jogo chamado Lenda de Zelda. Legend of Zelda, exatamente. Mas. Not here, era um jogo não licenciado da Sega. Da Sega, da Nintendo. Era um jogo não licenciado da Nintendo e que havia, era 16 bits. Aliás, esse jogo eu creio que foi mesmo já depois composto para precisamente os emuladores, porque eu não me recordo de nenhum aplicativo, ao contrário da Mega Drive, não me recordo de nenhum aplicativo que suportasse 16 bits. Isso és tu que dizes porque não tens a certeza. Porque é que tu afirmas se não estás em cima da mesa? Pronto, meus filhos, vamos lá embora. Vou-me despedir por aqui. A seguir o Herodes fica a liderar isto sozinho. Exatamente. Está bem, Pôncio? Está bem. The rest? Não quero the rest. Então, vamos já. Olha, vai enchendo enquanto isto não acaba. Vou-te oferecer um anel de 24 pilatos. Engraçadinho. Podes continuar a falar que falta 1 minuto e 18 segundos para acabar esta música. Pronto. Uma coisa que eu acho muito engraçada é fazer experiências com o meu emulador, porque dá para eu escolher, dá para eu tirar o som dos canais. Para quem não sabe, estes processadores suportavam até 4 canais de som. Todos eles em mono, mas suportavam até 4 canais de som. Dava para os saltinhos, para os disparozinhos. É por isso que de vez em quando a gente disparava e um dos sons cortava. Há de reparar, quando estás a jogar o Contra, aquilo tem dois sons. E quando tu disparas a nossa aqui, há um dos sons que corta, eles até cortam os dois. Pois é. E depois trocou. Porquê? Exatamente. Pronto. E é giro fazer essa experiência. As coisas que este Tom sabe. Sim, já pois sei. Ah, não, pensei que já tivesse acabado. Fez muito a aprender comigo. Faltam 25 segundos. Pronto. É uma maravilha. Esta Nintendo é um mundo. Depois que seja, mostro os jogos não licenciados que tenho para aqui. Não quero. E ainda hoje há quem lance jogos para a Nintendo. Já te sejas. Ora bom, vamos ouvir depois da última ceia. Estás com sono? Vai dormir? Está bem, bom, eu já dormo. Vamos ouvir então Troika. Qual é a piada? Nenhuma Troika. Ah, bem parecido. Vamos ouvir então o tema oficial do jogo Super Mario Bros. Pelo que diz aqui. Foi lançado em 1985. Vamos lá então divertirmos e saltar um bocado com. Isso é de Sonic. Até já, troca! Esta é a minha música preferida. Do Jesus Christ Superstar. Once again, my guest. And why is this? Was Herod unimpressed? Olha a voz deste. He turned Rome to sentence Nazareth. We have no law. Diga lá, senhor. Bom. A minha próxima escolha vai nos levar até o ano, se não estou em erro, de 1986. Batman, Return of Joker, acho que é assim que se chama o jogo. Há vários Batmans. Mas que escreve... Return of quê? Return, não sei, mas acho que é Return of Joker, já não sei. Return of the Joker, é o regresso do Joker. Eu acho que é de 86 este... Parecido, 91. Eu estava a dizer que... Foi baseado no filme do Tim Burton de 89. Está a começar a par com mais uma chave. Pronto. You're a king. Pois, mas realmente eu colhi a informação errada e fui estúpido porque nem tive a capacidade de analisar. Enfim, bom. 91 lançado no Japão, 91 lançado nos Estados Unidos, 92 na Europa. Sabes que Mega Drive 92. Este jogo chegou ao ponto de ser tão espetacular em termos sonoros, temos gráficos com a lógica que não posso dizer, mas em termos sonoros chegou ao ponto de ser tão espetacular que, bem, é assim, primeiro ele incluiu um simulador de estéreo. Foi uma experiência que a Nintendo não levou a cabo porque despendia muito. Mas era um jogo que tinha um simulador de estéreo. One. Two. Pronto, mas digo que One. Este jogo, sim, foi tão espetacular em termos musicais, sei, que superou, em termos, sei, de intensidade, superou a Mega Drive. Em termos de variável instrumental, não. 11. Mas em termos de... 12. Assassino não. 13. 14. Em termos 15. De intensidade... Pois em termos de intensidade, realmente... 18. A Nintendo superou a Mega Drive nesse aspecto. 20. Bom, a música que vamos ouvir é do nível Island 22. Of Madness. 23. Já perguntas aqui ao... 24. Ao coisa, Jacinto. É que, exatamente, 25. Pode ser isso, ao Jacinto. 26. 27. Pronto, eu já perguntei o que é dizer a Ilha da Loucura. 30. Eu por acaso gostava de saber. 32. Gostava de saber. 33. 34. 35. Se isto em termos visuais. 37. 38. 39. É 5 tavas. O que é que tu queres, Jesus? O que é que tu queres, Jesus? Diz-me. Só estou a traduzir. Ah, está bem. Tens que ter cuidado. Podes ser morto em breve. Por isso e vai ser. Porque é que tu não falas quando eu tenho a tua vida nas minhas mãos? Como é que podes ficar calado? Eu acredito que não percebes. E Jesus responde: não tens nada da tua mão. Todo o poder que tu tens veio para ti de lá do cimo. Tudo já está destinado e tu não podes mudar. És um tom, Jesus Cristo. Como é que eu te posso ajudar? Pilatos crucificou, crucifão. Lembra-te, César, tens o dever de manter a paz, por isso crucificou. Lembra-te, César, tens o dever de cumprir a paz, por isso crucificou. Só para ver se já saí escolhe salteado. Uau! Sim, sim, é. Isto é, isso é uma música muito boa. Pronto. Então é assim. Agora sim, as 5 telas pelo meio. Então é assim. Bom. Esta música. Posso. Sim, bom. Se disseste com o meio. Ah! E é que eu estava-se mais chicotada. Your Rights of Destruction! Tá, pronto. Ou seja, eu acho que esta música. E depois tu aqui vais poder conferir comigo as duas. Eu acho que esta música supera, na versão 8-bits. Mas estás a falar do jogo que saiu para a Nintendo? Estou a falar do jogo que cresceu para a Nintendo. Mas também saiu para a Mega Drive, não é? Mas depois, eu estava a tentar explicar. Ah, estás a explicar. Estás a interromper, está a parar. Pronto. E então, eu dizia eu que este jogo, em termos de qualidade sonora, foi tão boa, tão boa, tão boa, que supera em termos de intensidade. Em termos de variedade instrumental, não, mas em termos de intensidade, supera a Mega Drive. E depois tu vais poder conferir isso comigo, se quiseres. Supera mesmo a Mega Drive. E depois esse simulador de estéreo, bem, foi um mimo, foi um espetáculo. E eu então, pronto. Sabes que o Joker era o mauzinho. Não sabia. É. Não sabia. E é engraçado que eu joguei este jogo para a Mega Drive, mas nunca joguei para a NES. Embora eu tenha aqui. A NES? Entendo. Então, a NES. Mas olha, agora vou-te dizer uma coisa. Então, não digo. Eu tenho um orgulho, já pudeste ver aqui, em termos de jogos, em termos de músicas. Aquela pastinha que eu fui ali há um bocadinho. Era só dos que estão a 128. Não os que estão a 120. Pronto. Bem, eu tenho um orgulho tão grande de ter este arquivo aqui. É bom para recordar, para... Pronto. E já agora, já que estamos a falar de Mega Drives e Sonics e não sei o quê, e Marios e Nintendos, vou fazer uma revelação aos nossos ouvintes. Uma revelação bombástica. Sabes o que era a música de entrada do programa Outra Margem, que já acabou em abril do ano passado? Não. É a música do primeiro nível do Sonic 3D, que saiu originalmente para a Mega Drive e depois para a Sega Saturn. Oh, copiou-me. Isso é crime. Vai ser coisas. Funciona com os meios que têm a mão de expor. Foi o que eu disse. Olha, mais vale ser... Passa na mão que tens a voar. Não, dizia eu que mais vale, digamos, recorrer àquilo que tenho, não é? Neste caso, estas músicas, nem que sejam de videojogos. Do que por adiante não é que eu falar assim. Olha, posso então explicar porque é que eu escolhi Jesus Cristo passar? Ou ainda ias falar mais? Então vou falar. Don't get me wrong! Don't get me wrong! Espírito para isso é que 40.500. Pai, desde 5 ou desde 6 anos que vejo Jesus Cristo passar o filme. O filme foi realizado, produzido por Norman Jewison, é o maior responsável pela versão. Agora, a versão da férias. Jesus Cristo Superstar, para que morrer para nos salvar? Este na férias é tão bom. É uma versão muito, muito, muito fatalista. Que eu da primeira vez. Que eu da primeira vez fui ver duas vezes, quando teve cá no Porto. Só por ser os Cristos passaram, não era por ser de uma férias, nem que se fosse só a ensinar e a ver na mesma. E então, pela primeira vez, tive a oportunidade de ver. Sabes aquele musical, ou aquele livro, ou qualquer coisa que segues as miúdo, e depois tens a oportunidade de ter à tua frente a representação? Sim. Quando eu vi o cartaz de Jesus Cristo Superstar ali na Avenida da República, que ninguém. Quando vi o cartaz, eu fico sem logo, olha, vou gastar dinheiro num espetáculo pela primeira vez, sem sei lá quanto tempo. Porque onde eu vou é de Borna, não é? Onde seja de Borna, eu apareço. E então, isto, estávamos em 2007, mais concretamente, a segunda vez que eu. Não, a primeira. Hein? A primeira vez que eu fui ver foi 24 de junho de 2007, dia de São João. Comprei os bilhetes em 22 de junho de 2007, que giro. E então eu... Não, bom, eu estava lá à porta do Rivoli, sim, do Rivoli com a... Espera aí, é do Teatro Rivoli, é da Praça de João I. É. Com a companhia de 22 de junho de 2006. E estavam lá a TVI a fazer o programa da manhã, como não Lisboa e com não sei quem. Então, os convidados dos Cristo para estar português. Então, Norman Jewison, os principais atores eram, em passo a citar, Ted Neely como Jesus, Carl Anderson como Judas e Yvonne Elliman como Maria Magdalene. O que será feito este Tom Lidley? Ainda é vivo. É do Texas. Tinha 30 anos quando foi 29. Ainda não morreu o homem. Por que se chamou eu? Morreu, então está aqui, ainda está vivo. Bem, hoje estava, ontem estava vivo. Esse nome não é nada assim. Ted Needle. Olha, sabes uma coisa? Agora que falas em morrer, pelo menos até onde estava vivo. Quem? Sabes que eu... sabes onde é que eu fui encontrar informações sobre o João Maria Tudela? Na minha casa. Na Wikipédia Britânica. Na portuguesa não há nada. Pelo menos não havia até ontem. E já estava lá a dizer que nasceu 27 de agosto e faleceu a 22 de abril, em Lisboa. É porque é conhecido lá fora. E então, o Jesus Cristo Superstar, pronto, é aquele musical que já me segue desde miúdo, até já aproveitei, é para mim o que cobrimos hoje, até já aproveitei para outros fins. E eu não ia deixar, vou trazer aqui uma música. Para quadros? Mas isso não foi só o primeiro, foram muitos. Aliás, já houve duas quadras da música, duas emissões quadras da música com Jesus Cristo Superstar, ficas a saber. Uma, não sei quando, e outra na Páscoa do ano passado. Este ano, a Páscoa foi preenchida então, quando o irmão separava a nascença. Então, uma delas foi... Pois, começaste em grande. Começaste lá com uma música polémica como tudo. A música que começou foi o mote para o programa. Como é que chama a música? Judas. E quem é que te deu o beijo Jesus na Sexta-feira Santa, na quinta? Mariah Madalena. Oh, este homem. Não foi? Foi Judas. Por isso é que eu escolhi a Lady Gaga. Ah. Foi o Judas que deu um beijo ao Jesus e indicou aos soldados quem era. Se ouvisse o quadro da música, eu expliquei isso logo no início. Eu só ouço coisas de qualidade. Ah, olha, muito bem respondido. Mas acabaste de dizer que comecei logo com o Judas, como é que sabes? Porque eu ontem fui ver se... quando disseste, vou-te dar na cabeça. Disseste, vou-te dar na cabeça outra vez. Eu, quer dizer que o quadro não está a funcionar. Está. Pois, o dar na cabeça foi que eu vi... É, Capitão Romance. Bom, e então o Jesus Cristo para estar, segue-me das miúdas, pego nas músicas para outros filhos e tal, é uma música. Eu sou logo que me apetecer, meto outra vez a cassete, meu avô em casa no vídeo e ponho-me a ver e não me farto. Ah, pode ser? Pode ser. Pode ser. Hoje, para terminar, vou falar de uma coisa, eu tenho que falar. Desculpa lá, mas ontem até disseste que as outras rádios não eram concorrentes. Vou falar de uma rádio e não é para criticar como eu costumo. Antena 1, para mim, é a única rádio no país mais completa que a tua. E isto Ah, pá, tem programas como... Eu, ultimamente, tenho ganho um fascínio maior e, no fim, vou explicar porquê. Um fascínio ainda maior pelo... pela Antena 1. Tem programas como a Ilha dos Tesouros, com o nosso amigo João Isidro, que não tem ouvido na RTP Memória, e, para mim, comunicador como aquele, continua a não haver. Tirando eu. Foi o convidado dele foi o Paulo de Carvalho, o que eu vi. Depois não convidou mais gente, mas já eram 12 e tal da manhã, com a minha, dormi. E o João Zinho da Alta Tema Memória num programa chamado Inesquecível, não sei se conheces, passas a conhecer. E até uma maneira dele falar e as coisas. Ah, eu até falei em ti, depois vou falar sozinho, para estava a ver aquilo. Ele falava de uma discoteca e ele. Ah, é aquela que chama não sei qual, que ficava não sei onde e que era frequentada por este, por aquele e que abriu em 1964. O que é esse tal aí? É o único que sabe mais coisas do que o Carlos. Em relação a músicas, histórias, ele sabe tudo aquele. Também já gastava muito mais tempo do que eu, não é? Ah, é, então, mas tu tens 72, eu acho que ele não tem tanto. Ilhas dos Tesouros, Visão Global, Hotel Babilónia, pequenos espaços. Espaços com poucos minutos, como o Portugal Extra, Janela Indiscreta, Lugares Comuns, à volta dos livros, 5 minutos jazz, ou outros programas. Ah, há um que dá ódio, dá amanhã à noite. O único e inigualável para mim, A Menina Dança. Nunca ouvi isto. Em que ele introduz, depois chega ao fim, A Menina Dança. E ela tem sempre uma resposta diferente. É, já contaste. Ah, já contei. É uma categoria. Já contaste no dia, eu não sei se. Sou visto de par em par na segunda-feira, mas eu falei... Não me lembro. Eu falei, pronto, do grande escritor e pronto, que fazia anos, não sei o quê. Ah, eu, sim. Pronto, então eu fui aos anos dele na segunda-feira. Pois foste. Pronto, e eu não sei se estavas lá ou não, mas ele na altura também falou, também na altura fez referência a isso. Pois fez, e ele ia dizer uma coisa e falhou-te. E falhou porque também falhaste. Foi a primeira vez que fizeram assim um retrato tão sintético e uma retrospectiva que foi. Faltou duas coisas, escritor de livros e... Pois. E a outra também que está a falhar agora. Escritor de livros... Mas não, professor universitário. Faltou isso que não passava. Pois, a parte dos universitários faltou, mas já lançaste algum livro? Não, não lancei, okay. Eu nunca lancei nenhuma peça de teatro. Ah, tá bem, mas foram já, apresentadas. Não, já, e um livro já também estudiaste. Já foi lido por muita gente, o primeiro. Tá bem, mas tu já apresentaste as tuas. E já apresentei um dos livros, Uma Entidade. Ah, tá bem, foi para um concurso. Pronto, no concurso já houve pessoas que viram, pronto, tá bem. Sim, várias. Então é diferente. Tá bem, faltou-te aí. Mas a parte da peça, peças, tu já apresentaste ao público, não é? Continuando, estás aí. Pois. Continuando na Antena 1, A Menina Dança, Paixões Cruzadas, faz lembrar um bocado os Cores do Escolho Eu. Sabes qual é? Não sabes? Deixa lá. Não, mas é tipo os Cores do Escolho Eu. Não é tipo os Cores do Escolho Eu. É, pronto, faz conta. É parecido. O Grande Viva a Música, que todas as semanas, à quinta-feira, às 3 da tarde, no Teatro da Luz, tem um artista diferente a cantar sempre em português. Eles iam era fazer publicidade na Antena Web, tal como nós estamos a fazer, não é fazer eles. E sabes lá, se não fazem, podem vir a fazer. Não fazem. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque eu, na semana passada, na outra quarta-feira, para quietinhos, é? Na outra semana descobri um programa recente, que já escrevi em fevereiro, mas eu só descobri em abril, chamado A Rede da Rádio, que é uma categoria. Deixa eu ouvir aquilo. À quarta-feira. Tá bem. Chega aí, irmão. Qual? O da coisa? Os dois. Os dois. Já que estamos a falar e de serviço. E o Rede da Rádio é. Já que estamos a falar de serviço público, e só por isso é que eu tenho permissão para falar tanto sobre uma rádio, porque é serviço público. A rede da rádio é uma coisa fantástica. Porque não ligou ainda, não? Mete reportagens e música, não sei o quê, de ouvintes. É uma rede social, mas é a rede social na rádio. Envias para lá coisas e o que eles escolherem é a Antena 1, que está a dar. Agora já não. Não, acho que não se nota. Ou não, tu vais usar. Tanto que eles mandam a vir que... Eu digo que já tu pensas que eles fazem propósito e ficas irritado? E isto é alterada, comentada, adulterada. Olha, sabes que na quarta-feira não deu esta semana não houve rede da rádio. Na semana anterior foi quando descobri. Esta semana não deu. Sabes porquê? Não sei porquê. Parece que houve alguma coisa no Estádio da Luz. Foi lá uma equipa a ganhar 3-1 e a equipa de um lado de Lisboa ficou fora da taça. Como é que foi essa história? Bom, homem não responde a assuntos. Não responde a assuntos futebolísticos. Não foi? Uma equipa qualquer vermelha que perdeu. perdeu 3 a 1. O passarinho cantou. Perdeu 3 a 1. E depois houve uns azuis que ganharam e dão a Jamor com os brancos. E em vez de serem vermelhos contra os brancos, vai ser os azuis contra os brancos. O que é que aconteceu? É que foi por causa disso que não houve rede da rádio. Oh, isto vai 17 minutos. Às 4 da manhã. Que horas é que entra o programa? Às 9, o seguinte. Às 8h30. Não sei se entra às 8h30. Cá para mim vai ser mais às 9h10. Não faz mal nenhum. Eu queria ver se isto acabava. Só sai. Só sai som de um lado. Só. Ah, também tem mais alto. Só tenho uma calúnia. Fui eu que baixei. Não, foste tu. Não, fui eu. Então eu só tenho os dois comandos e foste tu que baixaste. Podia ter carregado aqui na televisão aí, gente. Ah, depois não sei o que era baixar. Bem, mas ficas a saber. Caso não dê, para explicar, caso não dê, eu não sei se a coisa acabar ou não. Aí não tem nada a ver, não. Isso só diz o nome da rádio, não diz? Não, nem o nome da rádio. Só tem um transistor dos antigos. Aqui uma imagem. Ah, pois é. 18 minutos, sim. Pronto. Esta música também é natural que nunca mais acaba. Que ninguém se apercebeu, mas ela está a 40.500. E tens para cá o que é 40.500? Pois, é assim. Sucintamente, quando nós ouvimos uma coisa na rádio, por exemplo, a rádio Antena Web, está segundo os padrões normais daquilo que é digitalizado. Ou seja, a 44.100 Hz. Para que os nossos ouvidos ouçam como deve ser. Prontos, mas parece que é um rádio de serviço público. Bem, começa bem por ser uma playlist. Por serviço público podia-se fazer um bocadinho mais, mas está bem. Playlist. Antena 1 não tem propriamente uma playlist. Antena 1 não tem, mas esta tem. Eu já digo qual é que é o nome. Mas Antena 1 para mim é que presta. Nesta esta rádio, primeiro é serviço público. Portanto, uma playlist para serviço público fica um bocado mau. Segundo, há mais de 2 semanas... que estes indivíduos, pronto, tudo bem, assim entendem, se dignam, e para mim isto é voluntário, porque já tenho conhecimento e não fizeram nada, a baixar a rotação das músicas, ou seja, passam de 44.100 para 41.000, ora, desde ontem que passou a ser 40.500. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que música que atualmente demora, sei lá, 3 minutos e meio, pode demorar 4 minutos. Portanto, ganha mais tempo. Esta é a minha teoria. E já que se fala de serviço público... E tu vais dizer que eles não mudaram. Diz lá, há locutores nessa rádio. Não, há locutores nenhums. Então achas que alguém pega nisto? Eles metem lá a ordem da música do computador e depois querem lá saber. Mas e ficam meses sem pegar nisto. Pois, mas isto é serviço público. É, mas eles querem lá saber. Sabes lá, é que é assim, tu estás a mostrar as coisas. Já vamos hoje andar a falar. Tu sabes lá quem são as pessoas que estão... Olha, vai acabar a música. Diz lá. Pessoas estão vai aqui. Acabar a música. Está bem, eu já ponho. As pessoas estão à frente. Sabes quais são as pessoas que estão à frente da rádio? Se calhar não tem nada a ver, se calhar até são pessoas contratadas fora. Não tem nada a ver com. Não conheço isto. Também não. Bom, mas pronto. Podem ser pessoas que não têm nada a ver com o resto da RTP? Pois, por acaso um dos nomes, pelo menos aquele que deu a cara, até é bem conhecido o serviço público, mas pronto. É que deu a cara, eu estou a falar de quem trata disto. Quem são os técnicos, quem são responsáveis por meter a música e por cuidar das músicas, sabe lá quem são. Não deixa de ser errado, se o serviço público contrata uma equipa que não presta, se não conseguem resolver em mais de uma semana, um problema com uma playlist, bem, então estamos muito mal. Então alguma coisa muito mal se passa com que está a agir. Não estou a dizer que está bem, mas isso é algum motivo para estar a dizer, eu estou a ficar lotado. Isto rota, isto irrita-me, isto rebonta. Irrita-me profundamente porque isto é serviço público. Está bem, pronto. É por aí. Mas já serviço público é público. Público é rádio ou é televisão. Hoje em dia achamos assim, esta rádio é só dada na internet. Não interessa, mas é uma rádio. Sabes quantas pessoas ouvinhas por dia? 5. Para aí, ou menos, mas não deixa de ser uma rádio. Que não deixa de ser algo que tem os seus custos. Deve ser a única coisa no país que tem menos audiência que os shorts que eu escolho eu. É, enfim. Pronto, e é isto. Já vamos acabar? Vamos não explicaste o que é que se passou no estado de luz a quarta-feira, para não ter dado a rede a rádio. Vamos lá acabar então. Vamos acabar com a revisão das músicas que não fizemos na semana passada por tua causa. Pois eras tu a prioridade, não fizemos. Também já não é uma coisa, não deixa lá. Música abertura de abertura de Daytona USA da Sega Saturn. Música de nível 1 de Rocket Knight Adventures de Consola. Mega Drive. Tema do jogo contra Nintendo 8-bits ou Nintendo Entertainment System NES. Castle of Illusion starring Mickey Mouse da Nintendo. Mega Drive, foi o que eu disse. Tema do jogo Super Mario Bros. Da Nintendo 8-bits também. Tema do jogo Batman também da Nintendo. Return of the Joker. E vamos fechar. Island of Madness. Fechar com a música do nível Island of Madness. Espete-se que. Pois eu despeço-me. Pronto, e assim ouvintes. 22 minutos, a emissão é a coisa maior. Então, assim ouvintes, forte abraço para todos. E pronto, cá nos voltamos a encontrar na próxima semana. Ou não. Pode-me apetecer, se não apetecer, ficas a falar sozinho. Pois está bem. Então está bem. Bom. Vamos embora, palavra da salvação. Troika.